feliz e vou estar. Cansei de esperar o melhor amanhã. Amanhã que tanto procurei, não veio e fiquei. Poder apreciar uma bela manhã.